foi o último filme que eu assisti. Eu assisti um filme ontem totalmente... Então, eu vou indicar um filme aqui. Eu vi um filme muito bom. O último filme que eu assisti foi... Essa semana eu assisti. Olha, ultimamente eu ando assistindo... Só pra me ver como que era essa coisa esquisita. Um filme assim que eu... Assim, mais recente que eu assisti, né? Olha, eu tenho assistido ultimamente... O que eu gostaria de recomendar... Eu assisti... Que é o Dançando no Escuro. Eu tenho assistido, gente. Eu tô fazendo uma maratona... Ontem eu assisti um filme... É o seguinte, eu assisti um filme ontem... Cara, eu assisti no cinema, velho. Você está ouvindo Batendo Papo na Masmorra. Podcast do masmorrerotica.blogspot.com. É isso aí, estamos aqui mais uma vez no Batendo Papo na Masmorra, e dessa vez especial, Dia das Mães. Estou com uma galera muito legal aqui, pessoal muito importante do blog aí, o nosso amigo Barão. Tudo bem, Barão? Tudo bom, Angélica, tudo bom, Marcos, Emerson, tudo bem, tudo tranquilo. Sossegado, beleza. Estamos também com o Marcos, tudo bem, Marcos? Tudo bem? Tudo ótimo. E também com o nosso parceiro, que é um podcast muito legal, que é o Cultural Note, o Emerson. Tudo bem, Emerson? Tudo jóia, tudo bem, prazer estar aqui, Angélica. Opa, eu que agradeço, querido, primeira vez com a gente aqui no BPM, cara, espero que primeira de muitas, viu? Só lembrando que eu tô aqui pós-ressaca, né, então se eu tiver meio calado, me desculpem, né? Olha lá, e na fotinha dele tá até com o chope na mão, né, já entregou o ouro. Beleza, então. Então bora lá, vamos falar um pouco sobre filmes que tenham relação com isso, com o Dia das Mães, onde a mãe é um foco central, um pano de fundo pra história, beleza? Beleza. Vamos lá. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de cinema asiático, de cinema sul-coreano. Cara, eu vou citar um filme assim que eu assisti, um filme... sabe, excelente, que fala sobre isso, sobre a mãe e o amor extremo que a mãe pode ter por um filho e o que uma mãe é capaz de fazer por um filho, né? Eu vou falar de um filme chamado Mother, né? Em inglês ele saiu como Mother, o nome original dele é Madeu. Então, cara, esse é um filme de um diretor badalado, legal, chamado Bong Joon-ho, né? E ele explora, assim, a capacidade do amor materno de uma maneira, assim, inusitada. Por quê? Essa mulher, essa mãe... ela tem um filho que ele é deficiente, né? E o que acontece? Acontece um crime na cidade deles lá, cara, e ele vai ser incriminado, o filho dela, né? De uma maneira assim até meio injusta e tudo, né? E os caras, eles vão forçá-lo, vão prendê-lo, vão forçá-lo e tal, assumir esse crime, né? Sendo que o rapaz, ele tem um leve retardamento e tudo, né? Ou seja, ele vai assumir o crime sem ter feito. O que parece, até onde eu consegui ver, né? É que a polícia ali meio que forja, né? Pra resolver de uma vez a situação, né? Meio que pega ele como a primeira pessoa ali que pode ser o culpado e vai. Ninguém quer nem investigar, né? A situação. Isso, cara. Exatamente. Cara, esse esse é um filmaço, cara. Então, e a gente vai ver essa mulher aí, que ela é uma mulher que, pra começar, ela... vive sozinha com o filho, então ela é super protetora e tal, né? E ela vai até as últimas consequências para, primeiramente, provar que o filho dela é inocente, entendeu? E depois para... Eu não quero dar spoiler também do final da história, que é legal a gente incentivar a galera a assistir sem ficar espoliando a história, né? Então ela vai até as últimas consequências para poder mostrar que o filho é inocente e... sabe, chega a certo ponto, ela toca o foda-se. Vai mostrando pra gente, isso daí é sensacional, isso daí é uma coisa recorrente até do cinema asiático, até eu diria, que o pessoal é muito perfeccionista em fotografia, sabe, e o roteiro é um roteiro bem sacado, sabe, nada previsível, entendeu? Você vai se surpreender com o final da história. Cara, esse filme é um filmaço. Eu vou te falar que ele passou meio batido aqui no Brasil. Muita gente nem conhece o Mother, né, cara? Mas ele é sensacional. Tremendo thriller, assim, suspense. Cara, ele é interessante porque ele fez um mega sucesso, e esse sim fez um sucesso fantástico. Eu acho que o Marcos vai recordar. Ele fez aquele filme Guimu, lembra? Que é o do monstro lá do lago. Como é que saiu o nome desse filme no Brasil mesmo? Hospedeiro. Hospedeiro, cara. Esse filme é sensacional. e na época explodiu a minha cabeça. O mesmo diretor do Hospedeiro. Numa história totalmente diferente, arrebentando a boca do balão. Então, olha, vai ficar linkado o filme pra vocês aí. Porra, assistam, cara. Você tá aí no Dia das Mães. Assista até com a sua mãe, porque esse é um filme aí que dá pra assistir de boa. Tu não vai ficar acanhado assistindo com ela, não. Ela vai ficar tensa com o filme, que o filme é sensacional, cara. Por favor, assistam aí o Mother, filme do diretor Bong Joon-ho, tá? É muito legal, minha recomendação. Aproveitando que nós estamos aqui falando de Dia das Mães e do amor dos filhos pelas mães, eu queria recomendar um filme que é de 1987, chamado Joga a Mamãe do Trem. Né? Caraca, ele é... quer recomendar um filme pra jogar a mãe do trem, rapaz? É uma beleza, assim, um filme também que fala muito sobre amor de mãe por filho, de filho dedicado à mãe, é uma história muito, muito bacana. Vocês vão ser... o coração de vocês vai ficar enternecido com ela, com certeza. Que esse filme, ele é uma brincadeira, é dirigido pelo Danny DeVito, que é um cara que... eu não gosto muito de comédia, né? Mas eu simpatizo bastante com o Danny DeVito e com os filmes que ele fez e as comédias dele. E o Hitchcock, em 51, ele dirigiu um filme chamado Pacto Sinistro, que são os dois sujeitos que se conhecem no trem e combinam que um vai matar a esposa do outro, um desafeto do outro. Cria-se aquele clima de suspense, né? Porque realmente um deles acaba matando mesmo e começa a exigir que o outro também cumpra a parte dele. O Danny DeVito resolveu fazer uma brincadeira com isso, né? E o que acontece? São dois sujeitos, um vivido pelo Billy Crystal, que é um escritor de romances policiais que está meio em crise criativa, e o outro, o Danny DeVito, que é um cara que ele gostaria de ser escritor se ele tivesse algum talento para isso, né? Ele não está em crise criativa porque ele nunca teve, né, nenhum momento de criatividade na vida. Ele gostaria de escrever. Ele não é um escritor e não faz muita coisa da vida porque ele tem uma mãe que é uma megera, né? Ela reprime ele completamente. Por sinal, vale a pena também destacar e lembrar que ela é vivida por uma atriz chamada Anne Hansen, né? Ela foi indicada a melhor atriz coadjuvante no Oscar por esse filme. Né, acabou não ganhando, enfim, mas é a megera perfeita, né? Ela, além de ter cara de megera, ela é uma excepcional atriz. E eu acho que quem assistiu o filme, quem se lembra, né, quem não tremia de medo e desespero quando escutava ela gritando Owen, que é o nome do Danny DeVito no filme, né? Mas a trama do filme basicamente é essa, né? O Billy Crystal quer se livrar da mulher dele, que é uma fulana que roubou a grana dele, né? Deu um golpe nele, o traiu, enfim. E o Danny DeVito quer se ver livre da mãe pra poder ter uma vida, né? Mas meio de brincadeira... o Billy Crystal topa, fala, não, beleza, vamos fazer sim esse acordo aí e tal. O Danny DeVito realmente, aparentemente, mata a mulher do Billy Crystal. E aí ele tem que cumprir a parte dele, né? E começa aquele negócio de como é que vamos nos livrar dessa megera, porque a mulher não é nada fácil de matar. É muito mais do que eles pensam. A mulher é um ser humano terrível, muito pior do que eles dois. E aí que vai se desenvolver toda a situação cômica, toda a graça do filme, está na tentativa, como é que eu faço pra matar alguém que é muito pior do que eu. Né? E o mais legal é que você vê conforme o filme vai passando, você vai achando que, assim, você vai querendo que eles consigam matar essa mulher, né? Conforme o decorrer do filme, né, cara? Tipo, você pensar, os caras são dois assassinos e querem matar a mãe do cara, mas tipo, do nada, assim, você se vê na situação de, pô, que essa mulher morra logo, essa mulher é muito pior que qualquer um, sabe? No começo a gente merece. Ficou cansado, né, Emerson? Depois a gente fica torcendo, por favor, espero que eles consigam, coitado. É isso? Isso, e o desfecho do filme pra mim é o melhor, cara, sem dar spoiler, assim, também apesar de ser um filme antigaço também, quando ele tem a conclusão, quando eles se encontram no final do filme, também é muito bom, cara. É, o final é excepcional, viu? É pra passar mal de dar risada ao final do filme. Muito bom, cara. Só não sei se dá pra passar pras mães, né, assistirem no Dia das Mães, não sei se elas vão gostar da brincadeira, mas... Depende do senso de humor da mãe, né? E não, e o engraçado é que o Marcos falou que é uma história muito enternecedora, né? Porra, legal, boa recomendação lá, legal. Olha, a gente combinou um aqui, mas se der tempo eu queria indicar mais um. Manda ver, tem tempo. Tem tempo então? Então, o primeiro, já tem um tempo que eu assisti, é um filme chamado O Garoto de Liverpool. Eu não vou conseguir pronunciar o nome dele em inglês aqui, que meu inglês não é daquelas coisas, né? Não é britânico? É que nem o meu, macarrônico. É, meu inglês é aquela coisa, né? Aquela marromena, né? Mas então, o filme ele fala sobre o começo da carreira do John Lennon. Né? Ele já saiu da infância, tá na adolescência, né? E quando ele começa a se interessar por música. E até quando eu assisti, eu não conhecia muito da vida, da história do John Lennon, né? Eu simplesmente vi porque eu vi o trailer e falei, ó, parece interessante, né? E aí eu descobri que muita coisa da vida dele, né, que foi colocado ali, que ele foi criado por uma tia, o John Lennon. E a princípio, você passa pelo que mostra, ele foi abandonado pela mãe dele. Olha, não sabia também, viu? Também é uma curiosidade pra mim, não sabia. Então é bem interessante, né? Aí a tia dele comenta que ele foi abandonado, assim, né? Você vê que fica essa tensão e aquele remorso. Só que ele descobre onde ela mora. E ele vai atrás dela, né? Da mãe dele. Pra surpresa dele, ela procurou ele. E aí você passa a descobrir que a verdade não é bem essa. Ela não abandonou ele. Como o pai dele, né? O marido dela foi embora. A tia preferiu ficar com o filho pra cuidar. Então, cara, a tia tomou o menino da mãe. Nossa, que então, barra. Pois é. Aí ele foi privado disso, né? Desse relacionamento com a mãe. E a tia era muito rígida, muito autoritária. Tanto que toda vez que ele saía pra ir pra aula ou pra algum lugar, ela sempre falava pra ele colocar os óculos, né? Coloca os óculos. Então ela era muito rígida, cheia de regras, né? Já a mãe não. A mãe era totalmente, como que eu posso dizer assim, né? Liberal? Não era uma palavra... Oi? Liberal, assim, algo do jeito? Isso, é mais liberal. Tanto que foi ela que comprou um banjo pra ele. Muito legal, não sabia também. Eu conheço muito pouco da história do John Lennon, da vida dele. Pois é, então. Agora, eu não sei se isso aí tá bem ao pé da letra, o que realmente aconteceu, né? Ou até aonde acaba tudo sendo meio que ficção, né? Meio que montado na ficção. Mas ela que acaba comprando um banjo pra ele, e ela toca. E ela ensina ele a tocar, e ele se interessa por música dessa maneira. Olha, aí fantástico. Ele acaba formando uma banda, tudo isso antes do Paul ainda aparecer na história dos Beatles, né? E aí eles vão se conhecendo e tal, e só que tem muita briga entre ele, porque ele acaba querendo saber o que realmente aconteceu. Por que a mãe dele abandonou ele? Então mistura toda aquela coisa de adolescência com essa questão do por que a mãe abandonou, por que a mãe nunca procurou ele. Então ele começa a cobrar, e aí a história começa a vir à tona, né? Porque ela também não quer contar. Nossa. Então fica ele, a mãe e a tia, todos eles tentando chegar num consenso do que realmente aconteceu. E é um filme muito bonito, muito bom. E tem uma música que até queria deixar aí de sugestão pra colocar na trilha, que chama Mother, que toca num momento no filme que é de cortar a garganta, de você perder a fala. Nossa, eu tô até emocionada. O momento em que ela toca no filme é fantástico. Essa daí é uma indicação. Embora a gente saiba, tem muitos filmes, né, que falam de mãe, né? Sim. Esse daí colocou de uma maneira interessante o papel dela ou da ausência dela, né? Tem um duplo interesse nesse filme. Além de ser uma história sobre mãe, né, relação mãe com o filho, tem um aspecto pouco conhecido da vida do John Lennon que acho que muita gente vai ter curiosidade de saber, né? Sim, sim. Eu, pelo menos, eu achei muito curioso. Tanto que essa fase aí do John Lennon, o começo, ele tava muito mais pra Buddy Holly do que pro que os Beatles realmente, a aparência que os Beatles têm, que a gente fala Beatles, vem aquela imagem na cabeça, né? Ele parecia, tanto que no pôster, ele parece muito mais o Buddy Holly do que o John Lennon. Ele usava um cabelinho assim, meio pra cima, que nem o Buddy Holly, né? No isso, exato. Aquele tubo na cabeça, assim, aquele topete que formava um tubo, né? Eu tinha ouvido falar bastante desse filme, até o pessoal chegar a me recomendar, mas eu nunca tinha ido atrás pra assistir, porque eu achava que era um filme que ia falar da vida do cara, assim, só, como um filme, tipo, pra fã, sabe? Biográfico, né? Não, um filme biográfico. Agora que você falou que não, que é uma história, que é uma história biográfica, na verdade, mas é uma história, assim, é uma história interessante que aconteceu na vida dele, acho que me deu até mais interesse de assistir agora. Ó, assim, é válido, viu? Pena, cara. É, Barão, você falou que foi criado pela tia, que já era uma pessoa mais autoritária, não é isso? Isso, mais cheia de regras, né? Será que depois ele arrumou a Yoko Ono pra substituir, essa figura autoritária aí? Bom, mas a Yoko não era, ao contrário. É, vai saber, né? Vai ver, a Yoko é a mistura da mãe e da tia, né? Dizem que o que a gente procura é a mãe, né? Uhum. Ah, é? Os homens procuram a mãe nas mulheres que eles arrumam? É, diz ele, né? E as mulheres procuram o pai, né? A mãe do John Lennon não devia ser muito bonita, né? Mas, bom, esse é outro... Pô, é fantástico. Ó, sensacional a indicação. E qual que é a outra, Barão? A outra é o filme Incêndios. Ai, cara, esse filme tá aqui em casa, não vi ainda. E aí, cara, é bom? Deve ser muito bom. É fantástico. Alguém já viu? Não. Ainda não. Cara. Eu quero ver hoje, ó. Pronto, é hoje mesmo, cara. Puxa, é um filme canadense, é um filme de 2010, né? Não, é indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, né, Barão? Foi isso aí mesmo, eu acabei não vendo. Eu vi, acho que foi você até que comentou no Twitter do filme, e eu já tinha visto o link, eu falei, ah, vou dar uma olhada. Mas, por fim, eu terminei ele ontem de assistir. E esse Incêndios, ele é um filme canadense, e já começa com a morte da mãe, né? A mãe, ela morreu, e ela deixou para os dois filhos que ela tem, né? Um casal que são gêmeos, ela deixou uma carta para cada um. E nessa carta, eles têm uma missão, né? E ela falava que ela não queria ser enterrada com os rituais comuns, né? De se enterrar. Ela fala que ela quer ser enterrada nua e de costa pro mundo, porque ela deixou uma promessa sem cumprir. Nossa. Então ela deixa essa missão pros filhos dela. E quando os filhos dela conseguir cumprir a missão, eles podem voltar, enterrar ela seguindo os rituais, né? E colocar o nome na lápide. E aí, o filho dela, o rapaz é meio rebelde, meio agressivo, né? E ele diz que não quer. Mas a filha aceita. Então ela vai pro Oriente Médio, agora eu acho que é Israel, eu não lembro que país que é, atrás dessa missão, que a missão é o seguinte, eles têm um irmão e eles têm que encontrar esse irmão e o pai deles que tá vivo. Caramba. E aí eles vão revirando todo o passado, e o filme é contado em dois tempos, né? Como quando a própria mãe ainda tava viva, o passado dela naquele país, e o filho e a filha procurando os rastros, né? Por onde a mãe dela passou. Sim. É um filme muito bom, acho que isso aí fala de guerra, né? De guerra política, de tudo que acontecia. Só que é mais a procura dela mesmo, tanto da mãe pelo filho desaparecido, como depois da filha pela história verídica da mãe, que ela descobre que ela nunca conheceu a mãe dela. Nossa. E é um filme muito bom mesmo. Quando você começa a ver assim, já não dá muita coisa, mas a história vai ficando mais intrincada, que vai ficando bom. Aí você não consegue desligar mais e às vezes vai ter que ir até o final. Que legal. Pô, qual que é o nome do filme? Muito bom. Incêndios. Incêndios, que legal. Saiu como Incêndios, né? É um dos indicados a Oscar de melhor filme estrangeiro. Cara, esse filme, eu já vou te falar que ele tá aqui em casa, na HD, já faz uma carinha, e desde que eu ouvi a crítica da Isabela Boscovi, né, Marcos? Que a gente ficou de queixo caído, né? Com a crítica, né? É uma coisa interessante, Barão. Quer dizer que, pelo que eu ouvi também das críticas, à medida que eles vão pesquisando, né, que ela vai pesquisando o passado da mãe, ela descobre que a mãe era uma figura muito diferente do que ela conheceu, do que ela tinha visto, né, da convivência com a mãe, né? E uma coisa engraçada, a gente conhece, evidentemente, nossas mães depois que a gente já tá crescidinho, né, e da convivência com elas. E que pessoa será que elas foram antes, né? Sim. Terem filhos e tudo mais? Porque, na verdade, depois que a pessoa tem filhos, a pessoa muda, né, pra muitas coisas. Então, na verdade, tem todo um passado e uma personalidade que as nossas mães e até nossos pais também tinham, que a gente não conheceu exatamente, né? Pois isso é. Se trata muito disso, parece ser muito interessante. É, então, tanto que a mãe, até a própria rebeldia do filho, é que era pela personalidade que a mãe tinha. E ele falava que ela era louca, que ela nunca pareceu uma pessoa normal. Só que à medida que eles vão descobrindo pelo que foi que ela passou, aí eles, tu sabe, eles começam a entender o porquê que ela agiu da forma como ela sempre tratou eles, né? E aí eles vão entendendo, tanto que a hora que é o ápice mesmo, que eles descobrem toda a verdade a respeito da mãe deles, é aquele momento que a tua cabeça explode junto com a deles no filme. Opa, você precisa assistir. Não, e diz que tem uma cena, não é spoiler, né? Porque isso daí tá no trailer, né? Que tem uma cena de um ataque num ônibus, cara, que é sensacional. Puxa, eu tinha esquecido dessa cena. Dizem que é incrível, cara. Eu tô doida pra ver isso. Vamos ver hoje, Marcos. Bora? Pode contar o spoiler da cena ou não? Não, pode falar da cena, de boa, pode falar. Pois é, eu nem vi o trailer, nem sabia que tava no trailer. Ela tá viajando disfarçada. Isso é a própria mãe ainda, né? E tá tendo uma guerra entre cristãos e muçulmanos, né? É, e na verdade são pessoas que acabaram se convertendo. E eles param o ônibus onde ela tá viajando e vão incendiar o ônibus, né? Vão destruir tudo. E ela vê que pelo fato dela estar com o crucifixo, ela vai ser salva. Porque são cristãos, né? Que estão atacando o ônibus. Aí ela sai dentro do ônibus, né? Ela fala que ela tá viva. E dentro do ônibus ainda, viva, tá uma mulher com a filha. É essa cena, né? Que você tá se referindo? Isso, exatamente. Que a Isabela comentou, Isabela Boscovi, dessa cena. Então, eles vão matar a mãe e a menina. Aí ela fala que ela é mãe da menina que tá lá. Nossa. Pra salvar a menina, né? É, mas... história é densa, então, né, Barão? E é tocante, é bonita, né? E sim, é agradável de assistir, sabe? É, não é muito americanizado, né? Você vê que tem aquelas cenas mais demoradas, sabe? Com aquela... que fica aquela tomada parada, assim, né? E vai acontecendo as coisas mais lentas, né? Sim. Mas é, eu acho que eu até entendi o porquê que vai sendo lento o desenrolar do filme, porque se te jogam a história inteira de uma vez, eu acho que você não aguenta. Eu gosto de filme assim, mas eu tenho que ter um tempo, sabe? De um filme desse, com essa intensidade toda pro outro, cara, senão eu fico muito deprê. Eu sou uma pessoa que me apega muito àquilo que vê, sabe? Ah, eu também, sabia? Eu choro, nossa. Olha só, sensação. Eu também tenho isso aí que o Emerson falou, né? A gente acaba vendo o filme assim e fica ligado naquilo ali, passa a sentir aquilo, né? Tive uma sensação dessa quando assisti o... Não Me Abandone Jamais. Não Me Abandone Jamais. Esse é de No meio do filme, eles dão... Eu não vou falar porque é spoiler. É, o grande... Só que é um spoiler, assim, no meio do filme, sabe? Uma coisa que acontece no meio do filme, que quando você tá acompanhando os personagens lá, crianças, assim, tal, eles crescendo, eles tendo toda a infância deles bonitinha, e de repente vem e dá uma martelada no seu coração, cara. É. Sabe? Te derruba. Mas depois que eu assisti esse filme, nossa, recomendo pra todo mundo. Que filmaço. E olha, esse daí tinha que estar no Oscar, era obrigatório, né, o Emerson? Era, cara. O roteiro é fantástico. E o legal é que é uma história assim, ele não se passa na época atual, né? Ele se passa em... não lembro que ano exatamente, mas se passa há uns 10, 20 anos no passado. E se você for parar pra pensar, é uma história ainda atual, né? Sim. E foi escrito agora, tá? Como se aquilo estivesse ainda acontecendo ainda hoje. É muito bacana, cara. É muito legal. Eu vi falando pro Marcos assistir esse filme, né, Marcos? Muitas vezes já falei pra ti, né? Já tô com ele aqui no baixado e tudo, e vou assisti-lo já também. Tá na minha lista dos próximos. E eu também escutei muitos comentários a respeito dele estar fora do Oscar, né? Foi uma injustiça horrorosa, nossa. Mas ele chegou a ter indicações, mas não ganhou nada, não foi isso? Acho que nem indicações, viu? Fechando aí, o que você recomendaria pro pessoal aí nesse cast especial do Dia das Mães? Pra fechar, cara, olha, assim, eu não sei se é bom recomendar isso aqui pra você assistir com suas mães, né? Mas é um filme que tem, tipo assim, o personagem principal é a mãe, né? E, cara, eu acho uma história fantástica, um filme de... Quando foi lançado? 68 foi, que é O Bebê de Rosemary. Nossa, Polanski, maravilhoso. Uhum. Inclusive ele foi indicado ao melhor roteiro, né, melhor roteiro adaptado. Não chegou a ganhar, mas a Ruth Gordon ganhou como atriz coadjuvante. Cara, a história do filme é, assim, um casal, né, que tá procurando um lugar pra morar, pra poder construir família e tal. Eles encontram um apartamento grande, um apartamento bonito, né, e logo no começo tem uma das cenas mais bizarras que eu vi no cinema, que é uma cena em que eles estão sentados no saguão, assim, numa sala vazia, sem móveis, assim, comendo alguma coisa, de repente um vira pra outra e fala assim, vamos fazer sexo? Ah, sim, vamos. Eles começam a arrancar roupa e a cena é pior do que filme pornô, sabe? Pior do que filme pornô, cara. Tipo assim, é mais mecânico que qualquer coisa, cara, muito. Tipo, é a mesma coisa que a gente virar e falar assim, vamos tomar café, e as pessoas começam a pegar as ferramentas pra poder fazer o café. É a mesma coisa, cara. Foi muito, muito bizarra essa cena. Aham. Uhum. Aí, por consequência disso, ela engravida, né? E eles começam a preparar a casa pra ter o filho naquela casa. E com o tempo eles começam a conhecer os vizinhos começam a fazer parte da vida deles. O marido tá sempre fora, ela passa bastante tempo sozinho ali cuidando da gestação, né? Se eu não me engano, não sei se vocês que já assistiram me corrijam, se não me engano o marido faz ela trocar de médico, alguma coisa assim, não é? Sim, também? Sim, acho que tem uma parada assim, né, Marco? Se não me engano, faz tempo que eu assisti, viu? Faz também bastante tempo que eu assisti, eu tô querendo tirar da memória. O marido faz ela trocar de médico e também os vizinhos acabam começando a... Porque é um apartamento, né? Acabam começando a ficar mais próximos até demais. Isso. Ela não vai, começa a não ir muito com a cara deles, mas o marido, não. Eles são legais, esse médico é bom. E aí eles começam, tipo assim, todo mundo começa a tomar conta da gravidez dela. Todos começam a tomar conta da gravidez dela. Até o ponto que começa a ter algumas complicações lá e tal. E quando o bebê nasce, ela descobre que tudo aquilo, na verdade, era pra, como se o marido dela tivesse envolvido num ritual, né, numa seita satânica. É sinistro, vixe. É muito, cara. É, muito. Meu, esse filme é muito foda, cara. E o engraçado, não sei vocês, assim, o Emerson e tal. Eu assisti esse filme em várias fases da minha vida diferentes. E cada vez que eu assisti, eu me senti de uma maneira diferente. Mas é, porque você se identifica com uma parte diferente do filme, né? Uma coisa diferente está acontecendo. É da época que o filme de terror dava medo, né? Sim, não sei, sim. Não sei se um dia essa época do cinema ela vai retornar, vai voltar, vai voltar a ser assim, né? E sem ser gore. Sem ser gore, é a sua imaginação que vai te assustando. E ele tem uma influência grande também daquele filme A Noite do Demônio, do Jacques Tourneur, que também nesse filme Bebê de Rosemary você vai ver a presença do próprio, né? No final, né? Com uma caracterização muito parecida com o do filme do Jacques Tourneur, da Noite do Demônio e tal. Olha, sensacional. Vamos ter que linkar, hein, Marcos? Tu citou? Sim, que é muito... Esse filme é demais. Assim, tem que... Vale lembrar pro pessoal que não tá acostumado. Ele é um filme antigo, como eu disse, ele é de 68. Então, é uma linguagem diferente, é uma abordagem diferente. Mas mesmo assim, cara, se você botar isso na cabeça, você assiste o filme numa boa. A história é fantástica, que eu gosto de assistir filme pela história, nem tanto pelo visual, né? Pela parte gráfica, apesar de eu ser designer gráfico, eu não ligo tanto pra isso em filmes. E então tem uma estética. Pô, tem uma estética dos anos 60, né? Final dos anos 60, né? Sim. Então, assim, efeitos, não tem computação gráfica, são bonecos, são coisas do gênero. Mas realmente, cara, é fantástico. Ele segura tudo pela história, cara. Polanski sabe que ganhou o Oscar de roteiro, né? Não, ele não ganhou, ele foi indicado, mas ele não chegou a ganhar. Foi indicado, mas não chegou a ganhar. E esse filme faz parte daquela trilogia do apartamento do Polanski, que tem o Inquilino e o Repulsa ao Sexo, né? Que são três histórias também que passam sem apartamento e todas terminam muito mal, né? Sim. E que atuação, né? Da Mia Farrow, né? Mia Farrow, excelente, cara. Eu não sei como que ela também. Não sei porque ela não foi indicada, ela não ganhou também, porque tava muito bom. Mas a Ruth Gordon levou, né, como coadjuvante, né? Também tava muito boa no filme. Esse filme é sensacional, muito bom, cara. Acho que todo mundo que curte cinema, eu acho que é meio obrigatório, né, assistir filmes do Polanski, né, cara? Apesar que o cara ficou meio que queimado, né? Queimou o filme dele. Aí muita gente fica assim, ah, Polanski, cana pro Polanski. As mamães estão de mal com o Polanski. Exatamente, cara, exatamente. E aí, fechado mais alguma coisa? Dá tempo de falar de mais algum filme? Pô, dá, vai lá, manda ver. Vou citar então um rapidinho que eu lembrei agora, que foi feito aquela revista de americana especializada em cinema Empire, fizeram uma enquete sobre quais são as melhores continuações, né, da história do cinema. A que ganhou, né, que o público lá votou e que o público foi a preferida do público, é o Aliens o Resgate. Né, que é aquele filme de 86 do James Cameron, que é a continuação do Alien. E é um filme muito interessante sobre mães, por incrível que pareça. É maternal, né? Diria, né? É a briga entre duas mães. A Ripley, né, que ela não é mãe da menininha, mas ela toma aquela menina como uma espécie de filha que ela não tem, né? Quer salvar a menina de todas as maneiras. E o interessante também é que nesse filme aparece a mamãe Alien, né? Que não aparece no primeiro filme. E ela também quer impedir a Ripley de matar os seus filhinhos. Então é uma briga entre duas mães, né? Então é muito amor de mãe num filme só. É muito interessante isso. Não, mas tem tudo a ver. Beleza, vai ficar linkado aí. Filmaço, cara. Faz uma cara que eu não assisto. Tem certos filmes que a gente tem que ficar reassistindo, né, gente? Tem, cara. Tem uns filmes que vale a pena. Vale a pena, cara. Tem uns filmes novos que estão sendo muito bons, mas eu não posso deixar de gostar dos filmes antigos, cara. Tem muito filme antigo bom demais. Sim, não, em filme novo, assim, rapidinho, só de passagem, uma citação, tem esse filme com a Cameron Diaz, né, que ela é My Sister Keeper e tal, que ela faz uma mãe de uma menina que ela tá com câncer, né, a menina, por sinal, isso daí é coisa assim, gostava muito de assistir aquela série Medium, né, cara, essa menininha que faz a filha dela, é uma das atrizes dessa série Medium, que ela é uma loirinha assim, muito, é um nome assim meio, sei lá, russo e tal, descendente de russo, uma parada assim, a menina é extremamente talentosa, já na série Medium eu achava ela muito talentosa, e ela faz a filha da Cameron Diaz, que ela acaba gerando uma outra menina, e essa outra menina que ela gera, ela cresce, mas ela cresce tendo que doar coisas pra essa outra irmã que já tá doente, tá padecendo com câncer, cara. E até o momento que ela resolve interditar a família, processar a família pra poder ter o direito de decidir sobre coisas relacionadas ao corpo dela. entendeu? Emancipação Médica. Puta, é um puta filme, e é engraçado assim que, pra quem escuta a gente já há algum tempo, sabe que eu não sou lá muito fã da Cameron Diaz não, entendeu? Que eu acho ela uma atriz muito limitada mesmo. Mas eu acho que, porra, ela tá muito bem nesse filme aí, cara. E eu nem diria ela, mas as crianças principalmente, tá show de bola. É um filmaço esse daí, o My Sister Keeper, sabe? Sensacional a aparição também do Alec Baldwin, cara, que eu curto, assisto muito o Third Rock com ele, sabe? E esse é um filmaço, cara, falando sobre isso, o amor extremo, e mais um filme assim que fala sobre o que uma mãe é capaz de fazer por amor a um filho, hein? É capaz até de magoar outro, e ferir outro. Um passo forte já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim. O filme que você comentou agora, ele tem um link com aquele que a gente comentou mais cedo, né? O Não Me Abandone Jamais, né? Sim. Que é, tem que assistir o filme pra poder entender, mas tem um link direto com esse filme também. Tem. Pô, perfeito. Quero agradecer aqui primeiramente ao nosso colega aqui da equipe, o Barão, cara, que é raro a gente conseguir gravar com o Barão, então vocês aproveitem aí essas referências aí que o Barão, essas indicações que ele trouxe, porque é raro, e eu quero agradecer de coração, inclusive a ajuda que ele dá pra gente, que é muito foda. Obrigado, Barão. Oh, por nada, eu que agradeço. Fala um pouquinho o que você anda fazendo na net, onde é que o pessoal pode te encontrar, Barão? Fora aqui no Masmorra. Então, eu terminei, eu cancelei o blog meu de música, né? Olha, sério? Ah, não dá tempo. É melhor cancelar do que deixar lá parado. É, acho que é sacanagem com quem é patrocinador. Patrocinador não, quem dera eu tivesse patrocínio. É, com quem é. Aí tu não tinha cancelado. Aí eu não ia cancelar nunca. É, mas com quem a gente é parceiro, né? Que a gente deixa o banner linkado e aí de repente pô, o cara atualiza e traz visita pro meu blog. E o meu tá parado faz 3 meses, né? Mas eu mudei o blog. O que eu escrevia lá, eu vou passar a escrever no Farrazine. Oh, sensacional. Então, algumas indicações de discos, né? Como aquele do Daniel Norgreen lá, que o cara canta muito, o cara é demais. Nossa, aí é sensacional, pessoas. É, escutem, por favor, que é muito bom, cara. Eu até te mandei o link, Marcos, lembra? Então, eu escutei, é muito bacana mesmo. Um som assim meio jazz, né, e tal. Putz, cara. Muito bom. Mas é um novo talento aí do jazz e tá cada vez mais difícil surgirem novos talentos aí nesse gênero, né? Pois é. Então eu deixo a indicação que o pessoal acesse o Farrazine. É farrazine.blogspot.com. Isso, beleza. Olha, e tá sempre, inclusive, aqui no Masmorra, né, Barão? Que o Barão sempre, quando tem Farrazine novo, ele posta, viu, gente? Eu posto aqui. Pode. Acessem porque vale muito a pena, viu? Muito conteúdo, viu? Muito artista que vocês não conhecem, cara. A gente tá conseguindo umas entrevistas bacanas. Até na última edição que saiu, a gente entrevistou aquele Alberto Monte, que é um desenhista chileno, do Doses Diárias. As charges dele são fantásticas, hilárias. Tanto que tem muita gente que traduz as tirinhas dele pra cá. Olha, legal. Não sei se vocês já viram, mas procurem na net ou no Farrazine, né? Vocês vão ver lá. Um abraço pra todo mundo que traduz tirinhas e HQs por aí, porque quem conhece o mercado editorial no Brasil sabe que é muito difícil chegar coisa boa pra cá, hein? A gente tá muito atrasado, cara. Ô, o Marcos que o diga, né, Marcos? Eu quero ler volta e meia alguma coisa que os personagens não usem a cueca pra fora da calça, e às vezes é complicado de você achar, né? É difícil. Eu não gosto muito dessa linha HQ super-heróis e coisas assim, mas eu gosto muito das histórias com profundidade, tipo Sandman e afins, e quem acompanha essa série sabe que no Brasil não tem como, cara, você conseguir essa série completa, cara. Não tem, é muito difícil. Pelo menos não em português, cara. Muito difícil. Sim. Então, se não é o pessoal que traduz e upa aí na net pra gente poder dar uma olhada e conhecer muita coisa que não é lançada aqui em papel, e às vezes até se faz sucesso, se o pessoal comenta muito, as editoras acabam até resolvendo lançar, né? Isso. Tal. Então é sempre esse pessoal que tá trazendo as tirinhas do cara aí, pô, parabéns, obrigado, e agradecimento aqui de coração, cara. Então, até agora eu lembrei, aproveitando aqui, esparramar mais um pouquinho no tempo aqui, outra entrevista que tem é com, ele chama Ben Temple Smith, ele é o cara que escreveu 30 Dias de Noite, que até acabou virando o filme, né, acho que tem até continuação, né, então também tem uma entrevista com ele é australiano, a gente conseguiu uma entrevista, as duas entrevistas internacionais são com eles, aí tem vários artistas nacionais que estão lá. Olha, beleza, obrigada, viu, Barão? Valeu as recomendações aí, pessoal, por favor, os links estão aí para vocês clicarem, conhecerem, né? É isso aí, agradecer também ao Emerson, que é lá do podcast Cultural Norte. Emerson, fala um pouquinho do teu podcast, fala o que você anda fazendo, tem coisa nova? Diga aí pra galera. É, cara, a gente tem coisa nova sim, a gente tá com novidade. Inclusive esse mês o site ele tá fazendo aniversário, né? Que antes dele ser Cultural Norte, a gente era o nascido em 25 de maio. Então agora dia 25, a gente vai estar fazendo aniversário e a gente tá preparando aí algumas... Vai ter um especial? Vai ter presentinho pro povo, sabe? Ah, eu quero! Uhul. Entendeu? Então a gente vai ver aí. O problema é que eu tenho que correr logo com isso também, porque tá chegando a data, não tá pronto ainda, né? Mas tudo bem, tô preparando as coisinhas aí, confiram por lá. E eu tô meio... tô com um problema sério, porque eu agora tô com uma rotina... dois trabalhos, saca? Tô trabalhando num jornal e tô trabalhando numa revista. Caramba, hein? Workaholic. Workaholic total, cara. Porque eu chego aqui em casa, eu ainda vou querer trabalhar no site, vou querer fazer essas coisas ainda, né? Então, tô on fire, saca? Mal da profissão, né? Pô, cara. Ontem eu saí pra comemorar um pouco, por isso que eu tô até meio, né, como eu disse, pós-ressaca aí, porque... ah, cara, eu tive que comemorar um pouco, porque foi a primeira revista que saiu com o meu nome, eu sempre quis trabalhar em revista, foi felicidade total. Então, assim, pessoal que tá com... quiser acompanhar lá, o culturalnorte.com.br, a gente tá sempre com... tem dois podcasts, né, intercalados, a gente tem o podcast Cultural Norte, inclusive a Angélica já participou, que é aquele que vocês comentaram, e tem o podcast Playlist, que tem o feedback do podcast e a trilha sonora que tocou no podcast anterior. Que é assim, a gente também tem esse trabalho, né, da divulgação das músicas. Que só pega música Creative Commons, música de banda independente, que eles distribuem a música gratuitamente. Então a gente vai lá, a gente pega essas músicas, usa no podcast, e logo em seguida a gente disponibiliza o pessoal pra divulgar essas bandas. Sempre tem banda boa, sempre tem banda legal, sempre tem música nova. Então pra você que tá procurando uma coisa diferente, é lá que você vai encontrar, cara. Sim. Puxa, o Emerson, bacana isso daí, porque tem muita coisa boa que o pessoal distribui de graça, né? Isso, cara. Cara. E até no blog que eu tinha de música, eu vivia no MySpace, naquele Last FM, procurando bandas assim, né? E tinha muita coisa boa e que, infelizmente, se não é o trabalho de gente assim que nem você, de colocar e tornar conhecido, dificilmente alguém vai conhecer. É um trabalho bacana isso mesmo. Mas sim. A gente já teve pessoal de bandas, já vieram. Uma banda francesa veio agradecer a gente por estar linkando eles aqui, são uns negócios assim. Muito de bola, cara. Bacana mesmo. Muito show de bola. Sim, não, vale sim, vale a pena, cara. Até se tá de passagem, pra quem não conhece, talvez as pessoas não conheçam, né? Apesar que é um podcast bem conhecido, também faz um trampo assim, Emerson, que é o Café Brasil, né? Uhum. Traz muito, muito músico assim desconhecido, com um trabalho de qualidade que não consegue divulgação, sabe, nas mídias, entendeu? Então é muito válido o pessoal colocar conteúdo pro pessoal conhecer, né? É o que a gente faz também aqui no Masmorra. Diretor desconhecido, filme que nunca ninguém ouviu falar. É muito válido, viu, cara? Obrigada, então, viu, Emerson? Valeu. Foi, e não, essa divulgação prazer que o Barão faz, o Emerson e outros veículos fazem na net mesmo, seja de quadrinho independente, música mais fora, mais independente também, tudo, tá fazendo com que muita gente se mantenha na carreira, né? Porque antes a dificuldade em divulgar o trabalho fazia muita gente até desistir, né, não produzir mais, e aí tá tendo um boom aí da produção cultural mais alternativa e de boa qualidade, que infelizmente é o que as editoras e gravadoras não querem, né, o que é de boa qualidade e interessante, né, então o pessoal tá se mantendo produzindo e criando, né, isso é muito bom, viu? É um movimento estranho que as gravadoras têm, que tudo que é de boa qualidade você pode encontrar de graça, porque eles não, na verdade, porque eles não investem, então o que eles estão produzindo são coisas de baixa qualidade, que daí eles conseguem vender. Pois é. Não dá pra entender, faz sentido nenhum, mas é isso que tá acontecendo. Sim. É, como falam lá no Café Brasil, é a pocotização, né? O pessoal tá muito pocotó, né? Verdade. Dá um endereço também pro pessoal acessar. Fala o endereço pra gente aí, Emerson. culturalnorte.com.br. É isso aí. E é isso aí, eu quero agradecer a todo mundo que escutou a gente, algumas indicaçõezinhas pra vocês assistirem aí no Dia das Mães, ou em outro dia aí, subsequente, qualquer, né, e tal, e falar pra você que se você é mãe, que nem eu sou mãe, né, pra quem não sabe, né, tem uma menininha de 13 anos, você se sinta muito abraçada aqui pela nossa equipe, nossa felicitação, tá? Um abraço, por favor, acessem o blog, comentem, quem quiser comentar ou então mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail para contato.cinemasmorra@gmail.com. Grande abraço pra todo mundo e é isso aí, valeu, tchau, boa tarde pra vocês. Abraço a todos. Falou, abraço. Beijinho, tchau, tchau.